Eu tenho um mestre, ele é o meu amor, está vivo em mim e é um professor. Ele ensina quem deseja aprender e não maltrata quem ainda não quer ver. Ele ensina quem deseja aprender. E não maltrata quem ainda não quer ver. Ele vem no vento, vem alado em Miguel, trazendo as flores, a esperança do céu. Ele vem no vento, vem alado em Miguel, trazendo as flores, a esperança do céu. Quem quiser ver, terá que se humilhar, sem sofrimento, ele vem compartilhar. Quem quiser ver, terá que se humilhar, sem sofrimento, ele vem compartilhar. Senhor Jesus, Krishna, Buda, Oxalá. Não é um nome, não se pode limitar. Senhor Jesus, Krishna, Buda, Oxalá. Não é um nome, não se pode limitar. Está em mim, porque aprendi a amar a Igreja Santa da Rainha Iemanjá. Está em mim, porque aprendi a amar a Igreja Santa da Rainha Iemanjá. Meu aparelho é o trono de papai, tenho o coração da mãe, eu como filho vou louvar. Meu aparelho é o trono de papai, tenho o coração da mãe, eu como filho vou louvar. Esse aí tem que estar pegado. Ele muda, ele muda.